acqua. Gente, mais 5 minutos, o plano estará em vigor. Siga. Bom dia, o número 49, identifique, chegada bom, ofereça 4 mil pés, ajuste 1014. Entrar com, em contato com o fiscal de pátio e veremos o que podemos fazer. Eu vou no 865 para o táxi, estou no 43, 1330, Palma. Autorizado como número 2 até o ponto de espera, vem de alfa no ponto de espera, turno no noite decimal, meia dúzia, ajuste 10014. 295. Alfa XV November, aguarde para ingressar no pátio principal. Gol na 963, livre decolagem da 1-0, vento 220 graus, 049. Azul 4069, chame Recife, 251, não, terra 13395. Gol 1093, inicialmente ali, mantém capiteiro no 0. Verde nono, prossiga. Aguarde cópia, o Rio 989. Gol 9963, decolado agora aos 38, controle 1-19, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom dia, 963. Bom dia. 1865, bom dia, mantenha o ponto para dar 1-0. Tendo autorizado o reboque até o portão 08, informe no término. Rio 9649, livre de desvios após voo pelo. Levou a letra no 963. E a 981 pronto para cópia. Autorizado Fortaleza, 310, via 319, Bangu, Apuco e após direto. A subida Momo Transição Froti, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 54 no 5 é o código, 1-198 é o controle. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. segundo nível 310, 310. Está funcionando. Colagem é 1-0. M621, me chame Recife, 125-90-3395. Rogério 5962, está no Pátio Militar? Decolado agora 842, controle 119-18. 1098, boa noite, 093. Controle, bom dia, boa noite, 093, 1700 para o 360, saída da Euleira. 093, contato radar, voo 360, saída da Euleira. 7360, voo 9093, possibilidade de voar direto da EL? Prisão. 5423 e o controle em 119-18. Federal. Autoridade Federal, o para Teresina, 340, via 320, pêndulo 20, estamos com o meu Sierra e a pós direto. Subida será Momo, transição Flock, Momo, transição Flock, primeira curva à esquerda, após a decolagem caseira 10, código 5430, controle 119-8. Controle agora em 1-19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 65, 1500 pés, 360, bom dia. Bom dia, 865, subou 360, saída Arbor. Arbor 360, 865. 1966, chame Recife, 25, 3395. Pode voar direto Arbor, 865. O 1865, após 4 mil pés, pode voar direto para Atlanta. Obrigado, boa noite, mestre. Gol no 649, desça para 2 mil pés, 614 livre, LS X-Ray, pista 10. Não, qual que é o horário do plano? É, se o senhor aguardar mais 4 minutinhos, aparece todos os aparelhos e já libero. Mas por enquanto não tem nem no sistema ainda. Só que o senhor aguarde mais 4 minutinhos, ok? Autorizar via parte 20, ponto de espera 3895, ajuste no 014. A 2 vai decolar a partir da interseção, hotel, ou vai decolar da carteira? Estou autorizado o táxi até a taxiway hotel, mantém a posição no hotel e chamo novamente para o cruzar. No 093, daqui a pouquinho eu chamo o centro, coordena para o mesmo, ok? Autorizado, Rio, estamos em parte. Autorizado a linha Ari, decolada 1-0, vento 200 graus, 069. Mato 9, completo o LS, chame Torre Salvador em 1 no 895. 1-0-9-3, chame Recife em 125, no 3395. Salvador, Mestre Sem Rigor. Proceira Sem Rigor. Bom dia, Mestre Sem Rigor, encontra-se aqui no pátio 3, posição 2. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o pátio 1, no posição 6. Posição 62, ele precisa prosseguir? Positivo. Só um minutinho, então para a aeronave da Rio Elícia no pushback, assim que a mesma finalizar, eu libero o seu reboque. Exato. Sim, 5962, chame agora a torre em 1895 para o cruzamento, 1895. Portaria 5962, mantenha hotel. Pouso 649, livre pouso 90, vento no 90 graus, 069. Livre pouso, pouso 649, pista 190. Quer confirmar o vento? Afirmo, 210, é agora 200 graus, 069. 200 com 6, assim, chegou no 149. Rio 5973, decolado agora aos 51, controle transfere 119, destino 8. 098, o Rio 5973, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador Rio 5973, pega lá na sua escuta. Rio 5973, suba 310, saída PUCA. Saída PUCA 5973. Chame Recife em 1260, até 128. Bom dia. Secundária. O Rio 9811 com 3 horas, o PLB de 4, Terezinha. Confirma. Tá aqui a parte índia, ponto de espera, chame torre 895, ajustado no 0, no 4. 285, chama na ponte de espera, da 10, Rio 9811. Porta era 5962, taxia Alfa Juliette, pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar 2895. No 649 vai dar passagem ao Tucano da Força Aérea, seguindo como número 2. Apta 6570, tá na minha escuta? Afirmativo, senhor. Eu tô verificando aqui, ainda não chegou o plano no meu sistema e estou fazendo uma consulta aqui no nosso sistema de plano de voo, também não consta nada. A gente fez uma consulta com a sala IS, também não tem nada do plano do senhor. Você poderia verificar com a empresa onde foi feito o seu plano? Permanecer no solo? Ciência, Mike Eco Delta. O ciência está no solo. Estou perguntando se vai decolar ou vai permanecer. Obrigada pela informação. Eu posso quando der. Fica atento ao Tucano, está ingressando nesse momento no pátio principal. Ingresso Juliette, portão 3. Apta cargo 6570, me escuta? Acabou de sair que o plano tinha aqui na verdade, o plano tinha para os 10h25. Ainda demorava mais uns 5 minutinhos. Mas eu liberei o plano aqui, pronto na cota? Está autorizado Recife, nível de voo 350, via para o Whisky 58, subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código 5444, controle 1198. Caso 6570, cotejamento correto, já está pronto para o pushback? Autorizado, senhor secretário. Fico 973, chame agora Recife 2685, tenha um bom fim de semana. Bom dia, Aline, Matheus. Está em cabeceira 10. 5-3, aguarde cópia, prepara da El Leda Motiva. Colada agora 5-8, acione 5-4-1-5 no transponder, controle agora em 1-1-9-8. 19-8, Rio 9-8-9. Controle o Rio 9811. 9811, suba o 310, saída para. Momo vai subir 310, Rio 9811. 962, em informação do controle, a saída vai ser agora Momo, transição Fruti. Permanece curva esquerda e 5423 o transponder. Cinco, quatro, dois, três, nível 190. Força aérea 5962, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 089. Força Aérea 5962, decolada agora 01, no controle em 119.8. Pelo 119.8, chamando o número 2. Controle de Salvador, Juca 02. Juca 02, suba 190, saída Momo. Após o Momo, vai voar Paula com. Juca 02, chamando para 190, para Momo, após Momo, passei para Paula com. Aguarda o federal para a nave do setor. Ataque em frente até o ponto de espera da pista 190, via de alfa no ponto de espera torre 1295, ajuste 1014, absolutamente 570. Aguarde cópia. 69970, autorizado no parte 3, chama ataque. 3153, pronto, cópia. Autorizado Salvador Galeão, via preso 190, após Smart, após Luta, após Barbacena, restante conforme rota. Nível 360, saída da El, transição Motiva. Decolada 190, voando à direita, o código 5436 e o controle 1208. Corrigindo, controle 119.8. Siga. O 98 não está baixo para a minha. Dadael, transição Motiva, corteja. Motiva não, Dadael, transição Motiva. Gente, vamos informar a FRAS. E o 98 novo, chama Recife 2685, acesso 2545. 2685, secundária? 12545. Cargo 6570, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento 190 graus 089. 970, tá próximo, tá? Da parte principal em Diófano, com temperatura em noite decimal 95, para ajuste 1014. Ano 53, na escuta do solo. Após a passagem do Boeing 737-300 da Companhia Sideral, a retaguarda inicia no 04. Mike X-Ray Golf, após a passagem do Boeing 737, liberar o pátio 3, está autorizado iniciar, reporta para ingresso no pátio principal. Grato. Também 570 decolado agora ao 08, controle 119.8, ponto de bom voo. 1198, muito obrigado, um bom bom fatão. Federal 9970, muito bom dia. Autorizado alinhar e decolada 10, vento 200 graus, 089. Salvador, bom dia, para cargo 6570, decolado, saída PUC. Apta 6570, subiu 350, saída PUC. 350, saída PUC, 6570. Federal 9970, decolado agora ao 10, controle 119.8, bom voo. 10, controle 19.8, obrigado, bom final de semana. Obrigada mesmo. Duke 02, chame agora Recife em 2685, alterno 2545. Salvador, muito bom dia. Sideral 9970, passa 2000 pés na Momo Flock. Sideral 9970, contato na data 340, saída Momo. Fica na saída Momo, Sideral 9970, subindo sem restrições. Roda 10, fone direito, o código 5450 e controle 119.8. Pode manter. Tia Proa 030 para ele para Palma Sancho. E desvio a seu critério. Ok, obrigado. Via direita, no ponto de espera da pista 10, estou indo no noite decimal 95 e o ajuste no 014. 019970. Prossiga. Vai precisar voar nessa proa por mais 10 milhas. Após, poderíamos aprovar o flock? O 09970, vou coordenar com você. Um momentinho. Ok, obrigado. 3953, bom dia. Autorizado a alinhar em decolada 10, vento 200 graus, 089. Autorizado o ingresso, o Mike que chegou. 59, pronto. É, autorizado Salvador Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360, saída Dael, Leda, Motiva. Dael, transição, Motiva. Decola da pista no zero, ponta direita, o código 5452 e o controle 119.8. Autorizado. 09970, somente para sua informação, informo o tráfego sua posição de 2 horas 14 milhas rumo norte, cruzando o 70 para o 190, um tucano da Força Aérea Brasileira. Decolada agora 07, controle 19, decimal 8. 19, 8, obrigado, bom dia. Bom dia. Teta 0550, afirmativo. Obrigado. Motor, bom dia, Teta 3153, da AEL, passa 1400. Subam 360, saída da El. 360 no perfil, tá 3153. Possibilidade de voar na Pro de Leda, pro teu 3153, senhor? 3153, direto Leda. Pro de Leda, muito obrigado. Sim, subimos até o 90 e chame agora o centro em 1.025 até 1.255. Zero 9970, chame centro Recife 1.085 até 1.255. Decolada 17. Cliente, aguarde o copo. 43, chame Recife, frequência 25, ou não, alterna 3395. 3395, tá 3153. Gol no 092, desse sem restrição para 2000 pés, 1015, eu ajuste, livre elétrico, foi importa na final, baixa grama. Ajuste no 015, 1015, foi do... Gente, aguarde cópia, prepara a PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Autorizado Salvador, Serra November, Juliette Oscar, via Golf 677, após Maceió e após direto. Nível 095, vai decolar da 17 com banda esquerda, ingressando no corredor forte, restrito ao número pés inicialmente, o restante da subida em coordenação com o controle de Salvador. Fica opera na frequência 119.8, o código 5441. Foxtrot Sierra Victor. Sierra Victor, confirmando o pátio. Autorizado Salvador Recife, Pepe Whisky 58, nível 350. Saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Decolada 10 com a da esquerda, o código 5453 e o controle 1208. 55, bom for arrival, descent level 050, QNH 1015. Cuidado, táxi até o ponto de espera da 10, vem de Alfa, ponto de espera torre 1 noite, decimal 95, ajuste 1095. Voo 1092, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 2895, completo ILS 1092, até já. Até, voltou. Obrigado. Salvador, 1092, passando externo, baixado e travado, final ILS 8810. Voo 1092, bom dia, ajuste 1095, livre pouso 10, vento 180 graus, 059. Positivo, ajuste 1095, livre pouso, pista 10, 1092. Aviso, ajuste 1095, reporte na papá. Autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, após segue como número 2 ao Boeing 737-800 da Gol, que se direciona até o ponto de espera 190. O ajuste 1015, torre 1-8, decimal 95, como número 2 do ponto de espera, e é pátio principal de Alfa. Passando mais 3, 2, 3, Alfa. O voo 1092, Salão 32, sendo agora o Salino 219, bom dia. Bom dia, chegada bom, foi autorizado direto pelo, reporte para descida, ajuste 1095. Bom dia, Bruno. Tua terra, aviso, autorizado ingresso na 7, reporte alinhado e pronto. Para a porta do 2 BS, 0092. da Ponce, reporte para a descida, ajuste no 0 no 5. Autorizado Salvador Porto Seguro via rota do plano de voo nível 360, saída Dael, transição BDEV. Dael, transição BDEV. Decola da pista 10 com a direita, o código 5456, controle 119.8. Passaredo 2226, tudo bom dia. Autorizado alinhar e manter cabeceira 90. 0092, ingresso de LED, portal 62. 4, controle 119.8, bom voo. 198, grato, bom dia, gol 1759. Sané 6225, desça para nível de voo 060, ajuste no 090. Controle Salvador, bom dia, gol 1759. Gol 1759, bom dia, conta na decolagem do...